me ha chiuso un'altra. Meia 2 1 3, decolado, altima 5 0 0, Chimegoro, controle 1 1 9, aproximou 8, vamos lá. 9 8, boa tarde, 62 1 3. Controle Salvador, boa tarde, Oxenai 62 1 3, passa 1600 na Bell. Oxenai 62 1 3, contato com radar, estreita da El. Oscar, ingresse na nossa Stax via pista, ao estacionar na frequência livre. Zona 6721. 721 complete, final, chame torre 1 1 8 9 5. 1 8 9 5, obrigado. Autorizaria Leda pro 6213. Brasil Leda 6213. Boa Leda, 6213, obrigado. Estimação, reporte no externo para embaixada travada, que negar marca 1012, 1012. 1012, 1012, já passará no externo, baixada checada. Israel Leda, após Leda, com a Ilde, ao terceiro da aerovia. Isso é com bom. 51154 do transponder, controle 119.8. Podia só repetir a saída, por favor? Afirmo. Porto 9, chama o contorno para questionar. 0090 graus, 1159. Você pegou a zona 0, 6744. Mas eu acho que não avisou na frequência livre. Externo, baixado, checado, 6721. 6721, avistado, vento 090 graus, 159, livre pouso, Cristina 0. Ok, livre pouso, 10, 6721. Jet 6741, decolada 04, controle transfere em 119, decimal 8, vamos voltar. 98 graus, bom dia, 6741. Dia. Dia, o Wendy 6741, vai cruzar 2000 pés na Dael. Web 6741, contato com a Dael, saída da Dael, subo 3540. Dael, subindo 3540, 6741. 0, chega da Mare, desce para 050. Chega da Mare, desce para 050. Passarei 2230, reduza para 2109. 2109, passaredo. Vere direito, me só linha no 2109. 1219, obrigado. De nada. Alô, LJET 5, 6721, Libra 6, 5. Bem-vindo, Mercedes 21, Alfa Juliette, Porto 2. Alfa Juliette, 02. Firmo, Alfa Juliette, 02. Xené 6213, chame Recife, frequência 125, na alterna 133, decimal 95. Chama Recife 125, na alterna 3395, Xené 6213. Sare 2230, redesça 2000 pés, ajuste 1011, reporte localizador. 2010-101 no reportado da localizadora. Interceptando curso localizador, Campo à Vista, Gol 1697. Gol 697, complete LS, Chim Torre 118, decimal 95. 2895, boa tarde. Boa. Gol em Salvador, boa tarde, Gol 1697, numa longa, checando o trem. Vou na 697, boa tarde, continue em aproximação, aguarde contato visual, que negar, marca 1011. 1011. Confirma, ajuste no 011, gol 1697. Chama, se escuta, 741. Sale 2230, reduza 1709, tráfego precede, 12 horas, meia dúzia de milhas, no banco 737 da Gol. reduzindo a passarela. Objeto 6741, chame Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 251-3395, bom dia, 741. Bom dia. Cador, baixo, checado para confirmação do vento, voo 1697. Voo 1697, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 1612 metros. Por favor, queira repetir o vento? 90 com 16, obrigado. Três, dois, oito, três, para de Mare, para chega da Mare, desça para o nível 050. 050, para de Mare, tá 3283. Xené 641, chega da Bonf, desça para o nível 060. Romeu Alfa, subindo nível 130, aciona a identificação, vai na proa de Mare, para chegar a Mare, chega para a descida. Uma pista é 10, procedimento LS X-Ray, o Papa Romeu Alfa, Romeu Alfa. Salvador, o Xané 6315, Patapá. Xané 6315, chegada a AMAN, desça para o nível 080. A AMAN, descendo por 80, 6315. Chame Torre, 11895. 895, obrigado, até já. Salvador, boa tarde, Passaredo 2230, fui Elias. Passaredo 2230, boa tarde, continue a aproximação, aguardando pista livre, que nega a marca 1011, 10011, reporte baixado e travado. Já está baixado e travado, senhorita. Sente, aguarda a pista livre. Me pouso, Passaredo. Efetivo, aguarda a pista livre, Passaredo 2230. Entendi, pista livre. Obrigado, aguardando então. Runa 697, na sala 104, libere direita via Fox, chame o sua linha no 219. Libera na Fox 1219, igual na 697. Salvador, boa tarde, vou no 697, visando a Fox. 697, me vindo, Alfa, repórter no Juliette. Obrigado, Alfa, tá no Juliette, 697. Ray da pistola 0. Citroën de Juliette, prossiga. Citroën de Juliette, saindo para Salvador, passou para a Imperatriz, na descente. O nome 500 pés, o Vitor Índia Juliette, o ajuste do altímetro no zero, corredor Vera Cruz Interlagos. Papa Romeo Golf Bravo Índia, chegada a Mares, desça nível 060. Salvador Azul 4089, para o táxi, está com o Fernando Galeão, 3 horas e 45 de autonomia, POB 108. Salvador 089, aprovado, fácil, Índia, até o ponto de esperadão no zero, lá, 2895, ajustado Mi 11, bom voo. Pátio, Índia, ponto de esperadão no zero, quando lá, 2895, 4089. 697... Tráfico da Azul no táxi, após o mesmo, Juliette, portão 5. Sente, após o Azul, Juliette, portão 5, no 697. O Fibra Vinde, faça uma verificação do equipamento transponder. Salvador, boa tarde, passaria do 2230, Livor, não se escuta. 2230, bem-vindo, Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, muito obrigado, boa tarde de novo. TAN 393, para a cópia. Copia, TAN 393. Autorizado, Salvador Galeão, 360, rota via Zulu 10, decola 10, curva pela direita. No perfil da DAEL, Leida, pós Leida Bridge, intercepta aerovia. 5176, código transponder, controle opera 119.8. Autorizado 360 para o Galeão, regulada 10, curva direita da EO, Leida, Bridge, via Ampersulu 10, controle 198, transponder 5196, o TAN 5176, o TAN 3193. Porção 3, chame quando o plano puxa funcionando. Chamará o TAN. Nível 050. 050, Romeu 00, complete LS, chame torre 118, decimal 95. 95, 00. Xené 641, reduz a 2109. São 2109, 641. Perfil da PUCA, subida PUCA, transição Zipar. 5173, o código transponder, controle opera 119.8. Autorizado 390 Campina Grande, Apesulo 10, decorada 10 com curva à esquerda. Saída PUCA, transição de par. Transponder 5173, controle Salvador 1198. Doa, boa tarde, ao 600, tá passando mal embaixo da casa. Clono 600, avistado, boa tarde. Tem livre pouso, Cristina 0, vento 090 graus, 159. Pouso 10, 600. De acionamento, tá 3258 no gate 3. Xené 6315, reduza para 2109, número 5 na aproximação. Reduzindo 2106. Minuto. 924, chegada Mari, desça para o nível 120. Tchau. Autorizado voo local, corredor Acheco, TGL em Vera Cruz, mil pés, decola no 7, direita, via corredor, 01 no 71, o transponder, controle 1 no 98. Decola com proa do litoral sul, acene no transponder 01 no 10 e controle APR 1 no 19.8. Correto, pátio 402 PB, torre agora em 5245 para acionar ataque de decolagem, 1011, ajuste no voo. Foi na proa 120 para o localizador, desça 3 mil pés, ajuste no 0 no 1. Proa 120 para o localizador, 3 mil pés, 1163. Papa Romeo Alfa, Romeo Alfa, vetoração sequenciamento, curva esquerda, foi na proa 360, limite OQD Mike 100 de Simbra. Tino 5000, Oceanex 6141. Parede da Cancelado, só passando o Vitor e Desilé. Pode visar algum campo, Vitor e Desilete? Pode visar algum campo, Desilete. Oceanex 6141, direita proa 260. Foi vetoração para o sequenciamento, atingir 5000, mantenha. Direita 260, mantém 5000, Oceanex 6141. 5174, código transponder, controle 1 no 9.8. Afirmativa, Dael. Dael Leda, após Leda, Goiás, o pioneiro 45. Azul 4089, vento 1 a 0 graus, 159, está livre da colagem 1 a 0. Vai iniciando, Azul 4089. Vitrine de Juliette. Papa Romeo Alfa, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0, 1-1. 3 mil pés, ajuste 1-0, 1-1, Alfa Romeo Alfa. Salvador para Patango, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, autorizado final da 1-7, informa o tráfego decolando da RMAR, vai atingir 500 pés, fique atento ao mesmo. Ciência, autorizado final da 1-7, aceita o tráfego Juliette. 172, transponder, controle 1 no 9.8. Autorizado Aracaju 230, decola da pista 10, primeira curva esquerda, sai da Puca, Jama, direto Aracaju. Transponder 5172, controle 1.198. Correto, meia dúzia portão, chame quando ponto posicionado. Coisa não, 806. 80 para o localizador, chame na frequência 1208. 1-0. Prosseguindo para cruzamento, até o Sul. Na vertical, confirmando, na vertical da cabeceira 1-0. Ok, tá ciente, Zulu. Azul 4089, decolada 24, controle agora em 1, 1-9.8. Gerave 8 agora, até logo, obrigado. Nada. 4 para pushback, acionamento, no 8. Gente, aguarde no 74. Aguarde. No 600, condições de agilizar o táxi até o portão 9, estou com o tráfego acompanhando o outro e já solicitando o push. Ativo, é o 9, agilizando o 600. Afirmativo, após Alfa, Juliette, chega até o 9. Alfa, Juliette. 754, o tráfego da companhia taxiando, após o mesmo da retaguarda está livre, chama o táxi. Após a passagem do tráfego na retaguarda, autorizado chamar a táxi pela 754. 330 para a esquerda, reporte reservista final no 7, Vitoriga, Juliette. Não está visual com o hotel, Oscar Zulu não, senhora. Sim, está na proa da cabeceira 1-0, fora do limite da 1-7. Júlia. Está no centro 360, nós temos que passar esse urubu. Bravo 1-9-4. Xanem 315, chame torre 1-1-8-9-5. 1-8-9-5-6-3-1-5. 3, não escuta? Torre Salvador, TAM 38-3283, final de 3 milhas e meia, câmbio. Hotel Fuslum na presente posição, mantém espera no setor, aguarde cruzamento aeró, tráfego aí já na curta, final para pouso no 7, que é 1-0, ok? Ok, estou ciente, visual, atrasca do voo na mantela. Ok, TAM 3283, pista 1-0, pouso autorizado, informa dois tráfegos, à esquerda um helicóptero mantendo o setor visual de pena do vento, pista 1-0, um segundo, um pouco mais afastado, final no 7, espera visual também no setor para evitar se voltando com seu pouso. Pouso autorizado, 100 graus, 13 nós. Livre posto, TAM 3283. Espera 1-7-0-9, curva esquerda, proa 070. Reduza no 709, esquerda 070, Xanel 641. Carajá, aproxima do Júlio. Carajá, desça para o nível 070. 070, Carajá. Xanel 63-1-5, boa tarde. Vitorino de Juliette, encurte final da 1-7, reporte na final para o curso. Voltando para o final, 7, é bola do final, Júlio. Alça, aguarde preferência. Dá o Xané. Continua a aproximação, aguardando instruções para o pouso, o QNH marca 1011, 1-0-1. Aguardando. O Xané 1-1-4-1, está passando por Veracruz. A Veracruz, obrigado. Permanece o limite, o que demais com 00 de cima. Dois Salvador, bom dia, boa tarde, já estão 3193, o ponto de era pronto. À esquerda, subida Momo, transição Froti, fica 1-7-1 no transponder, controle 1-9-8. 1-4-1-9-3. Até o Ascazulu, autorizado de imediato cruzamento do campo. Aguarde transferência de comunicações. Tá iniciando, Zulu. Esquerda, 1-9-8, o controle, transponde 5-1-7-1. Tá no portão 02. Vamos mandar a saída, Momo Froti. Momo Froti, confirmado. Portão 2, chama o condutor funcionar. Camarada, obrigado. Brasiluno, reportarei estabilizado, Xanel 641. A questão do pioneiro é decolar da interseção ou vai até a cabeceira? 1-1-8-4-1-9. Aumenta até o ponto de espera ataque seu hotel, na minha escuta aguardando para cruzar. 0-8-4-1-9. Autorizado, pouso pista 10, Oxanar 63, no 5. Cabo Romeu Alfa, Romeu Alfa, continue a aproximação, reporte no externo, trem baixado e travado, que nega a marca 1011, 1-0, 1-1. Portarão no externo, baixado e travado, Alfa Romeu Alfa. 1 minuto, cópia. 3-1-0, Momo, aguardando. 0-8-0, reportará, Golf e Bravo. 1-1-1. Seu 0, seu solo foi os 2-9. Dois, 2-0-9, 9-2-4. Condições de manter 200. 200 e desça 5.000 pés, gol 9-2-4, ajuste 1-0-1-1. Ok, 200 mais 5.000, 9-0-1-1, gol 9-2-4. Olimpo 00, chame controle final, frequência 120, desça 1-8. Pista 5417, transponder, controle 1.